Cidade Alhaide, colapso 70 graus, 059. Solos 2.6, ali na Papá, frequência livre estacionar, boa. O Fox Charlie, prossiga corredor Vera Cruz, reporte no través de Paripe para ingresso no corredor Interlagos, mantenha 1.500 pés, ajuste no 0.4. O Romeu Fox Charlie tem, é familiarizado com os corredores visuais de Salvador? Gente, Romeu Fox Charlie em condições visuais tem condições de manter a presente proa? Proa 060? Comando 3.4, decolado aos 2820, desse 18, meu voo. 208, boa. Controle, qual motor, Xané 6.4? Xané 6.3.1.4, contato radar da decolagem, suba via saída Momo para o nível 3.4.0. Vamos para 3406-63, 1-4. Oi, Xané 6355, chame Recife, frequência 125.1, lanterna 128.35. Na 6314, dá presente voo e código. Código, está presente. Muito obrigado. Agora precisa que a gente mantenha a razão incrementada ainda? Está autorizado. Vai resumir na subida mais grande. Sapatango Lima, hotel, hotel. Controle. Sapatango Lima, hotel, hotel, agora está 5-7 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém condições visuais 1-2-5, chama o controle Ilhéus, frequência 1-2-0-1. O colapso está no 0, inicialmente sub mantém o nível 090, devido à coordenação do controle, tem um bandeirante cruzando a terminal, então só sob restrito ao nível 090 por 20 milhas. Tá. Restrito 90 após a decolagem por 20 milhas, autorizado a alinhar e decolar no zero, confirma? Confirmo. Vento 190 graus, 089. Obrigado. 2811. Bom, 208, eu vou 620. Ok, tem problema não. Não tráfego, não há tráfego na aproximação no momento? Reporte pronto. Então, ali mantém, tá? 3477. Controle Salvador, gol 620, decola, matéria por fio, 109.000. Gol no 620, contato radar da decolagem, sub, mantém as vias, sai da Cuca, restrito 090. Ok, Cuca, Jamaracaju, até o 090. Gol 1620. Pan 3155, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 12835, está 3155, boa. Lima, Papaquilo, desça e mantenha 2.500 pés. Autorizado Electric Trade da Pistão no zero, reporte estabilizado. Para estabilizado, Lima, Papaquilo. O Serra 4778 agora pronto. Serra 4778, autorizado decolagem Pistão no zero, 90 graus, 099. Seria o decolagem, Serra 4778. Gente, Romeu Fox Charlie, 1.500 pés, ingresso corredor Interlagos. Tem Romeu Fox Charlie, Interlagos, a proa agora, a direita proa 1.00. Direita 1.00, 1.500 pés, Romeu Fox Charlie. Serra 4778, decolar 235, 208 é o controle, bom. 208, boa noite, bom trabalho. Gol no 620, cancelada a restrição, suba para o nível 370. Cancelada a restrição, suba direto ao 370, gol 620. Controle, Salvador, boa noite, Serra 4778, Pucajamo, Aracaju. TAM 4778, contato radar da decolagem Suba Via, sai da PUC para o nível 330. Sabe Via, 330, possível a coordenação da Flávia Aracaju. TAM 4778 inicialmente mantém a via, o número 2 na saída PUC. 4778 mantém. TAM, edição 3145, pode esperar a próxima. TAM 3145, autorizado, pistão 0, linha decolar, vento 210 graus, 079. Nem decola, TAM 3145, pistão 0. 545, alterna 2685-6314. Papá Romeu Fox Charlie mantendo a pro, chame agora a torre, 118.95. Torre 118.95, Romeu Fox Charlie. Torre Salvador, é o Papa Romeu Fox Charlie. Romeu Fox Charlie, boa tarde, altímetro 0.04, prossiga. O meu Fox Charlie está na Real Interlagos com proa do portão rotatório. Ciente, reporte na vertical da rotatória, o Romeu Fox Charlie, mantendo 1.500 pés. Caso falha de comunicações, faça um 360 na posição rotatória e aguarde final do ano Santos. Mantém 1.500 pés, vai chamar na posição rotatória, caso fase de complicação, vai fazer um 360 no rotatório aguardando o meu Foxtrot Charlie. Afirmo, senhor número 2 para pouso na 17. Número 2 para pouso na 17, Romeu, sobre o Charlie. Poderia confirmar o pátio para o Romeu Foxtrot Charlie? Romeu Foxtrot Charlie fica a seu critério, pátio de aviação geral, pátio 5, pátio 4. Romeu Foxtrot Charlie. Lima, Papaquilo, altímetro 1094, chame para cancelamento do voo IFR. Salvador, Lima, Papaquilo. Salvador. Como é que está esse capítulo? Mantendo a proa de coral? Sim, sim. Cadê o Romero? Então, 3145, decola 238, chame o controle, Salvador 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 45, tá, 3145, contato radar da decolagem, após 2 mil pés, curve à direita, proa de Leda e suba para o nível 340. 2 mil pés, Leda, 340, tá, 3145. Linha 1, 1500 pés, gire base para o 97, chame na final. Está estabilizado, Lima, Papaquilo. Forma o tráfego helicóptero, mantém 1000 pés sobre a rotatória. Lima, Papaquilo. Tio, vai cortar aqui a final da 97, Lima, Papaquilo. Gente. Lima, Fox Charlie, forma o tráfego Citation, girando base para o 97. Você pode visual com tráfego para prosseguir como número 2, Lima, Papaquilo. Quando visual com tráfego, para prosseguir como número 2, o Romeu, Fox Charlie. Sim. O 620, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, no 620? Afirmo. Obrigado, boa noite, professorista. Tchau. João, permanece na vertical, aguardando. Gente, Romeu, Fox Protein. Tráfego anteriormente mencionado, abandonou o final da 1-0, está girando base curta agora para o 1-7. É, curva à direita, que o senhor vai ter contato visual com o tráfego. É um citation. Afirmativo, já visual com o tráfego, o Romeu Fox Trot Charlie. Altura, vou prosseguir a retaguarda, condições visuais, reporte estabilizado na final, o Romeu Fox Trot Charlie. Contará estabilizado na final, Romeu Fox Trot Charlie. Salvador, altura 3367, ponto de espera da 1-0, pronto para a decolagem. Tá 3367, ele aí mantém 1-0. Ali mantém na 1-0, tá 3367. Final da Xandra Rolê, Papaquilo. Pouso autorizado 1-7, 200 graus 06, 219, Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, Solos 4-1, confirmando a parte à direita. Você vai ter a frequência de estacionar, tem uma boa noite. Salvador, Papa Romeu, Romeu Foca Franchado, na final, a 1-7, prossegue para o pátio 4. Gente, autorizado pouso 1-7, vento 200 graus, 062 a nós. Romeu Foca Franchado. Pouso autorizado, Romeu Foca Franchado. Pronto, 3367, pista 1-0, agora autorizado decolagem, 190 graus, 089. Iniciando a decolagem, 3367. Van 4778, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2685, Van 4778, uma boa noite, bom trabalho. Mike Yankee, prossiga. Três, três, meia, sete, decolada, 24208, bom voo. Confirma a frequência, 208? Firmo, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, Delta 3367. Delta 3367, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 340. Bruno 340, Delta 3367. Livrar a direita, ataque sou eu, acho que eu estacionando parte 4, frequência livre, boa. Direita parte 4, eu estacionar para ver se boa tarde, Critério comandante 2000 pés, ajuste permanece no 014, reporte no portão Candeias. Uno 45, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 125, 235, obrigado. 125, decimal 1, a primária. Gente, vou dar 345. Salvador, Xanem 62, 10, chama-se Tango. controle Salvador, Xeremia 210. Xeremia 210, aciona identificação, desça via, Bomed 1, para o nível de voo 050. Via 050, Bomed 1, 6210. Boa tarde, o gol 69, ponto de espera da 110, pronto. Direto SAP, Xeremia 210. Xané 6210, vou ITAP. Direto ITAP, muito obrigado. O nono 69, autorizado a LR colapso na 0, vento 220 graus, 08 nós. Altímetro permanece no 094. Além de colapso na 0, como 04, vou no nono 69. Mike Yankee. Yankee, na escuta. Informo chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. Ah, ok, graças pela informação. Tá fazendo aqui um pequeno desvio também pra visitar informações. O barro, acho que vai ter. Entendi. Deixando a 6210, informo chuva leve sobre o campo. Chuva leve sobre o campo, 6210, sim. TAM 3367, chame Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. 251-2835, obrigado, até uma boa tarde. Aos 5-2, chame o controle, 20-8. 208, obrigado. Silêncio, Romeu Mike, a critério 1 no meu pé. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 69. Gol no 169, contato radar na decolagem, suba via São Luno para o nível de voo 360. Subindo para 360, informa que está efetuando curva à direita para desvio de formação inicialmente. Entende, confirme a proa e por quantas milhas? Gol 1169. Nós bloqueamos o Salvador. Bloqueamos o Salvador aqui e já curvamos de imediato a direita devido à formação. Nós vamos interceptar a saída inicialmente. Gol no 169. Copiou no 169? Copiado, gol no 169. Obrigado. Está reinterceptando a saída, o gol no 169, se autorizar, voa Sambo direto. Autorizado, autorizado o Sans Gol no 69. O ano Sans Gol no 69. Autoriza a motiva para o 1169, tem informação à esquerda novamente. Gol 1169, está autorizado desvio, porém aguarde para uma motiva. Seu desvio ideal seria justamente a proa de motiva. Livre desvio, gol 1169. Diante o 1169. Chané 6210, desça para 4.000 pés, ajuste no 0105. 4.000 no 0105, hoje chama 6210, pode voar a duna direto para interceptar? Autorizado. Voa a duna descendo 4.000, 6210. Rumba 4-2. Rumba 4-2. 3 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Chané 6210, desço para 2.000 pés, ajuste 1014, autorizado ILS e reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 6214. Alça Mike Yankee, desça da presente para 500 pés, reporte no través de Pituaçu. O Yankee descendo para 1.000 pés, acusará através de Pituaçu. Alça Mike Yankee, desça para 500 pés da presente. 500 pés, retificado. Meu Mike, ciente, ingresso via corredores, que aposte através de Paripe para corredor interlago. Eu posso. Direto, meu Mike. No 69, após desvio, está autorizado o Motiva. Pode desvio o Motiva, no 69. Tomai Kianchi, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, acho que vai ter aqui até. Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Jack. Oscar, Mike Jack, boa tarde, altímetro 0-4. Mantenha a proa da... O farol de Itapuã, reporte vertical. Ok, já passando agora para o Proa Sul, acusará vertical de Itapuã, Oscar, Mike Foi Oscar Mike Yankee, farol de Papua. Oscar Mike Yankee, ciente da presente, cruza de imediato a final da 1-0, chame na final da 1-7. Autorizado cruzar 1-0, chama na final da 1-7, Oscar Mike Yankee. Uno 28.35. Obrigado, boa tarde. Chanel 6210, reduz a velocidade para aproximação final. Reduzido, senhorita. Localizador agora, guardando o rádio. O Chanel 6210, ciente. Complexa final, chame torre 18.95. Próximo 95 com a torre agora, o 6210, boa, obrigado. Salvador, Chanel 6210, final de 7 minutos. O Chanel 6210, continua a aproximação, mais duração de pouso. Guardando. Torre é o Oscar Mike Yankee de base para final, baixado, checado. Oscar Mike Yankee, mantenha a perna do vento, aguarde. É, a instrução inicial que tinha era que o Oscar Mike Yankee acusar final, mas agora já está prolongando a perna do vento. Oscar Mike Yankee. Autorizar o tráfego, agradeço. O Chanel 6210, pouso autorizado, pista 1-0, vento 90 graus, 1-0-9, pista molhada. Tive pouso 1-0, Chanel 6210. Confirmando o Chanel 6210, pouso autorizado, informa o tráfego, um circuito com helicóptero. Mantenha o setor norte a 500 metros, não interfere sua aproximação. Ciente, 6210. Oscar Mike Yankee, curva esquerda. Faça um 180 e ingresse na final da 97, aguardando autorização de pouso. Curva da esquerda e aguardará autorização para pousar na 17. Oscar Mike Yankee. Pode visual com o campo. Está ingressando em Interlagos, reportará visual, Juliette Romeu Mike. O controle de confiança está 0506-050070. 050. Juliette Romeu Mike, tem condições de subir e manter 1.500 pés via corredor? É, já está na verdade na altitude ideal para avistar a pista, senhorita Juliette Romeu Mike. Gente, mantém 1.000 pés. A 100 mil. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 200 graus, 09 nós. Pouso autorizado para Oscar Mike Yankee, 7. Juliette, como é mais? Juliette Romeu Mike, da presente voo direto à final da 17. Informo que temos um helicóptero, um Sierra Kilo 76, mantendo 500 pés, aproximadamente meia dúzia de milhas à sua frente, próximo à Ceasa, efetuando órbita 500 pés. Voo da presente à final da 17, chame a torre para melhores informações e ingresse no circuito de tráfego. 118.95. Chamar a torre 1895, Juliette Romeu Mike, vai ficar atento ao helicóptero. Bono 869, acione identificação dessa via, chega da Ponte para o nível 050. Chega da Ponte, 1859. 90 no 6, vetoração para o procedimento LS com via esquerda, proa 055, seu limite ao lock. 90 no 6. 7, o número 2 para pouso, tráfego precede um circoche com helicóptero, final de 2 milhas, mantendo 500 pés. Da frente da 8 milhas, a Juliette Romeu Mike vai reportar interceptando a final da 17. Zero no meia, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 4 mil no 015, no 015. Bono 645, acione identificação dessa via, chegada Bonfim para o nível de voo 070. Juliette Romeu Mike, tá visual com o campo? Afirma, senhor, tá visual, Juliette Romeu Mike. Gente, tráfego anteriormente informado, helicóptero, tá controlando agora na cabeceira, vai livrar na primeira taxiway. Ingresso na final, aguarde a autorização de pouso. Ciente, Juliette Romeu Mike. Oscar Mike, aqui no solo 07, livre na Oscar, vai estacionar no pátio 4, frequência livre. É uma boa noite. No 6, para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 060, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, autorizado ILS e reporte estabilizado na final. Direita 060, desce para 2 mil e vai reportar no GLS, 190 no meio. Tá 3190, sua identificação dessa via Bomed 1 para o nível de voo 060. Tá 3190, inicialmente mantém a via número 3 na aproximação. Ponto 00, pronto. Linha 999, pistão 0 autorizado, linha decolar, vento 220 graus, 05 nós. A linha decola no 0, azul 6999. 69095, está marcando 2809. Gente, inicie redução para 250. Resumindo, 2509, 809. Ou no 645, reduza para 2409. Reduz 2409. Juliette Romeu Mike no solo aos 1-0, qual é o pátio? Pátio 4, pátio 5. Fica a seu critério. Vai ingressar aqui então no pátio 5, o Juliette Romeu Mike. Gente, pátio 5, livre na papá, frequência livre, boa noite. Livre na papá, boa. Isuno 90, desse mantém nível de voo 050. 050, 3190. Isuno 90, informe de cada. 2909, 3190. Gente, inicie redução para 250. Qual é o número do 3190? Confirma o aeronave chamou o controle. Qual é o número para pouso do 3190? Número 3. Ok, reduzindo. Tá, 60 milhas fora de Salvador. É, 250 é a velocidade para ingresso na terminal na via Bomed 1, no seu 3190. Matiu, partiu de Bomed, com certeza, está reduzindo. São as aeronaves de aproximação para Salvador sem necessidade de cotejamento. Informo que Salvador opera instrumento, chuva moderada sobre o campo, 1.500 pés de teto, 3.000 pés de visibilidade. Controle Salvador Azul 6919, saída Sampo 1, passa 1.200 pés. Azul 6919, contato para dar a decolagem de subavia Sampo 1 para o nível 340. Via saída nível 340, Azul 6919. Gol 1166, sua identificação dessa via Bomed 1 para o nível 060, ajuste no 015, Informo que Salvador opera instrumento, chuva moderada sobre o campo, 1.500 pés de teto, 3.000 de visibilidade. Ascente, voo 1.966. Patrulha, coro 89. Prossiga. Informo que vai efetuar a órbita em pelo, no 070, aguardando pelo. Voo 1.869, confirma, irá efetuar a órbita na posição pelo para melhoras do campo? Afirmo. Cliente, Gol 1869. 1869, obrigado. Gol 1869 vai efetuar uma ordem pela 4 mil pés, confirme. É, registro alta 770, aguardando a chuva que está moderada. Afirma, chuva encontra-se moderada, 1.500 pés de teto, 3 mil pés, correção, 3 mil metros de visibilidade. Somente confirmando, qual altitude o senhor vai efetuar a espera sobre pelo? Solicita no 70. Cliente. Bono 869, mantém esperando o nível de voo 070 sobre a posição pelo. Bono 645, controle. Obrigado. Bono 645, pare e descida no nível de voo 080 devido ao tráfego da companhia efetuando espera na posição pelo, aguardando melhoras do campo. Confirme, o senhor prossegue para pouso em Salvador ou vai efetuar a espera também? 645, prossegue. Cliente, Bono 645. Bono 665. Voo 966, aciona identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Bomed 1. Torre informa chuva moderada sobre o campo, 1.500 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade. O senhor prossegue para pouso em Salvador? Iremos reduzir um pouco a velocidade e fazer uma espera em Bomed ou Itápio, que fica melhor para o controle. Agora eu não melhorei. O 1166, programa espera sobre a posição BOMED, confirma o nível desejado para espera. Pode ser no 1140. E se mantém a nível de voo 1140, gol 1166, programando espera sobre a posição BOMED. Ok, espera sobre a BOMED 140. Fiz 1.90, desça para 4 mil pés, ajuste 1.0 no 5. 4 mil pés, 1.0 no 5, 3.190. 1.869, torre informa agora chuva leve sobre o campo, 1 mil pés de teto, 6 mil metros de visibilidade. O senhor prossegue para pouso? Tá frente, sobe no 869. Então vai prosseguindo, vai seguir o procedimento pelo código pro aduna, após pelo. Negativo, dá presente a ProAduna, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Está com mais queda na proa de turno, autorizado ILS-X-Ray, vai passar estabilizado, 869. Tono 645, reautorizada a descida para nível de voo 050, redução de velocidade para 1909, o presente está, segue como número 4 na aproximação. Paciente, 050, está estabilizado, está 9096. Então 9096 completa a final do procedimento ILS-X-Ray, torre 18 decimal 95. 1.966? 1.966, prossiga. Chuva moderada? Chuva leve? Chuva leve agora, 1.000 pés de teto, 6 km, 6 km de visibilidade. Ok, solicita prosseguir a aproximação então. Gente, prossegue no perfil da chegada Bomed 1, descendo para nível de voo 060. O gol 1.166. Ok, antes de para 060, confere a chegada, alguma velocidade recomendada? Positivo. Gol 1.645, controle. 2.645. 1.645 está sob vetor, curva direita para 240, limite ao localizador. Direita 240, limitado pelo lado. 3.190, voe direto do Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Estabilizado, tá 645, redução de velocidade 1909, reautorizado descida para 4 mil pés. Ajuste no 0 no 5. visual com a pista, 9096. 9096, autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 160 graus, 069, informa pista molhada e escorregadia. NV pouso, tá 9096, tá avisado, gol no 869. 869, chame torre no 8295. 895, 869, gol. Mas está avisado, aliás, vai ter a 10. 19, continue a aproximação, aguarde pista livre, que legal, no 0 no 5. Padrão, 8-19. Na prova de bom, cedeça para 4.000 pés, ajuste no 0.105. Após bom, cedeça via chegada para 2.000 pés, ajuste no 0.105. Zero no 4.000, depois via, no 0.105, autoriza pelo direto? Bom, sim. Autorizado bom. Bom, então, 6.143. A nave que pousou a seguir, eu vi que 700 pés. Pés, ajuste na 0.05, autorizado ele antes de sair da pista 1.0 e informa estabilizado. 4.0, 2.0, pouso no 0, vento 1.00 graus, 9.9, forma pista molhada, escorregadia, chuva leve sobre o campo. Vento, autorizado, pouso 9.0, voo 8.9. Azul 69, 19, 1, 2, 8, 35. Para sequenciamento, mantenha presente pro o limite ao curso do localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0.05. Mantenha proa limitado pelo localizador 3.015, gol 1.166. Uno 1.166, tráfego 12 horas, 1.1 milhas, descendo para 2.000 pés, a tráfego que precede na aproximação, Boeing 737. Descende do tráfego, gol 1.166. Já avisou? Tem uma dia, 3.0. Tinha autorizado pouso 1.0, vento 1.0 graus, 1.0 mais. Só no pista molhada. Aeronave que pousou também à frente. como que ela se encontra bem molhada escorregadinha, 3190. Afirmativa, 3190, livre pouso. De novo no E, 3195. Boa noite, bola 645, continua a aproximação, QNH 1095, aguarde pista livre, reporte e visual com o campo. Para o curso localizador, curva direita para o 090, desça para 2000 pés, ajuste 10015. 090, 2000 pés, 1015, gol 1966. Solas 26 direita, 1 do 1, 19 do Salvador.